Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Só posso estar drogado. Cogumelos me deixam grande. Só posso estar drogado. Flores me deixam branco e estrelas brilhantes. Mulheres, amo vocês e gosto de jogos. Ara eu. Começando mais uma vez, é o nosso Aleijado! Caralho, que empolgação, velho! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Senhor da Eternidade, e essa noite nós temos aqui o Ilapso. Se o Leônidas de Esparta tivesse treinado Aikido com Steven Seagal, aquele mensageiro persa teria tomado chute no queixo. Com certeza absoluta. O Mestre Splinter. Voltando aí, ativa. E sem nada pra falar. Que viadinho. E o Ninja Traveco. Ué. O Ninja Traveco. God of War tem puzzle demais, vai tomar no meio do seu cu, o jogo tinha que ter porradaria frenética. É isso aí, Mengão, partiu. Tem razão. Aí manda aí, né? Bater punheta, vamos. Hoje, essa semana, como a gente não tem porra nenhuma pra falar e a gente é babaca, a gente tá sem pauta, a gente vai falar sobre as merdas dos jogos que a gente joga. Que é o que a gente sempre fala, a gente tem que falar em canal otário. Então é isso. Acabou de fazer o Disco Ninja também. Não pode fazer nada. É verdade, a gente já acabou de fazer o Disco Ninja, então a gente tá sem inspiração pra selecionar música, então é que a gente vai fazer essa merda aqui. Também é não tô afim de gravar. Na verdade, inspiração a gente tem, só que a gente não tem a cara de pau de fazer dois seguidos. Aí, eu não quero falar nada, não. Mas todos os Disco Ninjas são seguidos um episódio depois. Tipo, tem o Disco Ninja, o episódio Randall e um review. Cara, é a receita que tá dando verdade. Certo. É, tá dando certo. O 6 foi Disco Ninja, o 8 foi review. Depois o 14 e o 16. Agora 27 e o 30. Mas tá aumentando o espaço entre eles. Então. Mas tá dando certo, né, Mestre Splinter? Por isso que a gente tá rico agora. Eu dizem que sim. Porra, comprei um barco, é mão na boat, motherfucker. Mais importante que rico, cara, comendo geral. Fala, todo mundo me conhece, pô, muito bom isso. Comendo geral, todo mundo conhece mais Splinter. Tudo isso e muito mais. A gente tá sem pauta. E-mail. Tá cheio de puta. Cara, tá sem pauta, mas tá cheio de puta, é isso aí. Vai jogando aí então e só comenta. Não, já desliguei aqui o bagulho. Porra, tá achando que eu não levo meu trabalho a sério, meu irmão? Porra, tá ganhando? Porra. Tá ganhando alguma coisa? Deveria, caralho. Eu levo a sério a parada. Leva a sério, tá bom então. Mas se me chamarem pra ajudar a editar, eu mando tomar no cu. Porra, mas é pra isso, né? Fala assim, porra. Pô, não, vai tomar no seu cu. Vai tomar no cu. Seu cu. Ah, mas eu. Cu! Vai se fuder! Então, Senhor da Eternidade e Mestre Splinter, vamos ler esses e-mails aqui que as pessoas mandaram pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Como é que é? Mandaram pra onde? eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Mandaram bem. Ó, tem que ver isso aí. E mandaram com carinho, embora erros de português possam estar inclusos. Mestre Splinter, mandaram com mancha de batom. Com mancha de batom, várias. Perfuminho? Perfuminho. Calcinhas, sutiãs e mandaram até cueca dessa vez, porque a gente repassou pras autoridades competentes. Mestre Splinter, começa aí, você, na fé. É pra falar erro de português ou finge que não teve? Ah, sei lá, se você... Não, claro que fala, claro que fala. Fala, fala, então, vai na fé. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente do Rap Hub Hadouken. Aqui quem lhe escreve é Paulo Z. Araújo, deve ser o Zorro. A mosca do vômito do Skeg do Bandido, 18 anos, São Paulo, SP. Pra quem não sabe, tá de bobeira, Skeg é o cachorro de Borderlands. Ó. Nick de CS, tua mãe. Tem historinha aí, mas tomar no cu, minha mãe é o caralho. Estudo game design. O nick mais clássico de CS era comia mãe do, né? Comia mãe do. Comia mãe do. Certinha, pulando. É clássico. Isso é de patinete. Estudo game design, leio revistas de games e escrevo sobre games. Por isso eu também gosto de clamar, eu gosto de jogos de diversão e de Halo. Cai dentro, Senhor da Eternidade. Cara, sério, eu não tô zangado com você, eu estou chateado e decepcionado. Cara, é melhor parar de ler o e-mail agora. Vamos. Mas você é um rapaz novo, tem potencial, hein? Tô brincando. Antes de tudo, desejo parabenizar todos os participantes que já soltaram a voz dentro das 28 edições lançadas. Agora, 29, isso era pra ter sido lido na semana passada, mas tudo bem. Deste maravilhoso podcast que conheci através de Keio Longa. Dito isso, esses dias eu resolvi perder o medo e ouvir as primeiras. Queria apontar algumas coisas. Vamos lá? Prontos pra lista? Vai na fé. Vai lindo. Vamos lá. Quanto a Metal Gear Solid, sim, você morre for good na tortura do Jaguatirica. Revolver. Se não resistir a uma das 4 sessões de eletrochoque, sendo então jogado de volta para o menu principal do game. No entanto, seu save não será corrompido e você poderá resumir seu jogo novamente. Isso pode ser conferido quando no caminho até as Comm Towers, Mei Ling te liga através do Codex, um dispositivo implantado no osso da orelha de Snake, não no seu cérebro. Caramba, que tá dando... Peraí, como assim no osso da orelha? A orelha é de cartilagem, caralho. Tem 3 ossos. Tem 3 ossos. Tem. Martelo, estribo e bigorna. Mas não é mais pra dentro, no ouvido? Olha só, o que é cartilagem é a orelha. Ele falou orelha? Não. Ah, ele falou merda, orelha. Então. Falou orelha. Merda. Orelha. Falou merda. Não, falou... Perdeu. Número passa queria, pro 2 já. Queria corrigir a gente, porra, não rolou, né? Não. Falou merda, passa pro próximo. Perdeu a razão. Mas valeu aí por tentar descobrir uma falha no que não tem falha. Cara, mas olha só. Veja o outro lado também. Ele tem 18 anos, então ele jogou Metal Gear, tipo, ontem. Quando eu joguei Metal Gear, esse moleque tinha 6 anos, sacou? Como é que eu vou lembrar? Até porque eu nunca morri na tortura. Eu passei de primeira, porque eu sou foda. Pô, mas é maneiro, assim, essas curiosidades, assim, de quem morre. É que nem o maluco chegar, pô, tu lembra da tela de Game Over daquele jogo? Fala, não, cara. Não, lembro não. Nunca vi. A tela de Game Over. Só via do Thank You for Playing. Valeu. 2. Ninja Inimigo, congrats, cara. Você foi o único a falar bem da conferência da Microsoft na E3 do ano passado. Já notaram como o fim do mundo em Gears of War 3 conta com a presença de vários tentáculos? Japão. Tralha, Japão. Mas esse negócio de... Tralha, Japão. A referência da Microsoft foi no primeiro podcast? Sei lá. Foi no primeiro. Então o que ele quer dizer é o seguinte, Mestre Splinter, seu viado, você foi o único a falar mal da conferência da Microsoft. Cara, pior que eu não falei mal. Vai ver só... Você ignorou, né? Falar, foda-se essa merda aí. Bom, outra coisa que eu queria pedir a vocês é, conferiram a paródia de Call of Duty Duty Calls, criação dos desenvolvedores da Bulletstorm? Eu tentei, mas o site dava offline toda hora. É meio forçado a comédia, mas é legalzinho. É o quê? Que porra é essa? É, tipo um vídeo que o nego fez de um FPS zoando Call of Duty. Tem a ver com Booty Call ou não? É só de sacanagem. não tem nada a ver com Booty Call, eu acho. Então deu mole. Não tem sexo. Façam o cast sobre o efeito massa no final do ano, cobrindo a trilogia completa. Serious Business. Business. Tenho paciência com minha gordice em Borderlands. Os 10 níveis que mais lentos ever. Eu não entendi essa parte. Acho que é isso. Eu também não. E tenha paciência com os erros de português dele também. Aí, Senhor da Eternidade, fica de mal não. Afinal de contas, you just can't beat a Corley. Também olha só, isso. Cara. Deve ser porque você é moleque. Não, a referência é Full Throttle. Ah, Full Throttle, é verdade. Faz sentido. Aí depois ele mandou outro e-mail do outro programa. Tem menos desapontado que você. Cara, tem mais coisa na parada. Então, é o outro e-mail que ele mandou. Ele falando que queria comprar o PSP2 ou NGP, que é a mesma coisa, pelo simples motivo de que a Nintendo irá lançar pelo menos 2 outras versões do 3DS até avançar de plataforma. Isso é um ponto interessante. Segundo, jogos. O PSP2 pode e vai oferecer games que vão usar e abusar de suas propriedades. A exemplo disso, eu cito Metal Gear Solid Peace Walker, que apesar das interfaces de controle, a princípio... A princípio? A princípio. desleixado no PSP, consegui entregar uma experiência única e confortável até durante ou uso da saída de som do portátil. Quanto ao 3DS, os únicos títulos que me atraem no momento são o Remake, o Remake, MGS Snake Eater, agora adotando o um esquema de controle similar aos vistos em Beast Walker e MGS 4, e o novo Professor Layton. Tirando isso, que é difícil gastar fortunas apenas para reavivar a nostalgia que ainda experiencio no meu Nintendo 64, meu único console funcional no momento. Isso que até o Ocarina of Time, asterisco, perdeu certo brilho após a terceira vez jogando, asterisco. Serão necessárias várias implementações na gameplay para me convencer a comprar o Remake. Entre elas, uma melhor organização de checkpoints e boas interações com a estilos, com a mirar, atirar e bater. PS, já notaram como maníaca ficou a risada da Debs no começo do cast? Esse foi o primeiro recadinho pra Debs, dos e-mails. É, cara, pode anotando aí, Debs. É, anotando, ganhou mais recadinho do que em festa junina. Em recadinho de festa junina. Olha só. Senta na maçã. E aí? E aí, senhor Eternidade, lê um aí pra ficar bonito. Esse do Mr. Hell? Mr. Hell, vai. Mr. Hell, porradaria. Já anunciou quem vai porradear na parada. Ó, o que veio aí. Pô, vocês nunca jogaram a Halo? Comprei ele essa semana e é muito louco. Caralho, eu preciso ler até o final essa porra? Vai dar fé. Quero agradecer porque o podcast tem alegrado cada dia de minhas aulas de física. KKKKK. Pô, o cara é KKK true. Vocês deviam fazer um podcast com os fanboys das três maiores empresas de game: Nintendo, Microsoft e Tectoy. Tá certo. Meu Zibo tá mencionado já. Meu Zibo tá aqui do meu lado e porra, eu tô jogando, sei lá, porra. Meu Face Clan tá aqui, moleque, aberto. Não, eu achei engraçado na loja americana aqui. Deixa eu falar, porra. Porra! Na loja americana aqui de baixo, botaram o Master System, tipo, do lado do caixa, tipo, aquela compra de consumo de impulso, né? É. Tô aqui esperando na fila, o que eu vou fazer? Comprar a bala ou Master System? É onde fica a camisinha. Onde fica a camisinha, saca? Caralho. A diferença é essa, né, cara? Em lugares, assim, normais, a compra de caixa é a camisinha, que é R$1. No Leblon é o Master System, que custa 200. Mas é melhor que uma camisinha, veja bem. É verdade, depende. Camisinha é para os fracos, né? Mas depende da situação. Mas, enfim, eu sempre achei que um PS3 é um Xbox sem God of War. Hã? É porque God of War é só pra PlayStation, entendeu? Eu acho que tá ao contrário, cara. Não, cara. Eu acho que era PC. Eu achei que um Xbox era um PlayStation sem God of War e o PlayStation é um Xbox sem Halo. É isso aí. Mas é por isso que o PlayStation é tão bom. Mas, PS, como você comentaram o Sombre, o jogo da Hannah Montana, creio que logo vai ser um jogo pra maiores de 18 anos. Pô, aí vai ser nice, hein? Vai aí ser... Tipo. Ela já é maior de 18, ela já tá... Aí, tá... aí ela já se aplica. Ela já tá sendo, né, cara, por aí. Não fosse antes, mas tá sendo. É porque aqueles, né, Jonas Brothers, essas porra tudo viado aí agora. Vai lá, próximo aí. Vamos lá, agora eu vou ler um aqui do Cold Blood. E aí, galera do Eu Gosto de Jogos e Diversão, quero deixar bem claro que o podcast sobre portátil foi espetacularmente fodástico. Para ficar muito melhor, só faltou o slogan do Motel Baixo Frente Soco. Vai uma ideia aí pra vocês. Motel Baixo Frente Soco, dando a você um excelente prazer. Eu acho que eu prefiro a Debs falando, cara, mas você tá competindo fortemente. Fortemente, né, cara? Ele sabe. Aposto que semana que vem o PS é tudo pra mim, hein? É, ó, você tem que ver isso aí. É porque ela não tá acessível aqui, então realmente vai ter que ficar com mais suspense. Exatamente. Opa! Caiu um lenço aí, nego. A panela aí, ó. Alguém se emocionou aqui comigo falando. Bom, quero deixar a minha opinião de que o PSP2, porque esse nome de NGP pra mim é muito restart, me pareceu que vai ser superior ao Nintendo 3DS. Concordo quando dizem que Nintendo tem uma gama muito grande em relação a jogos, mas o poder gráfico do PSP2 me pareceu semelhante ao do PS3, o que faz com que ele tenha uma certa vantagem quando se trata de exclusivos, como o caso de Uncharted, Killzone e Metal Gear Solid. E que venham God of War. Só que Metal Gear vai sair pra PS. Metal Gear vai ser muito plataforma. Ele já se vendeu, né, cara? Já até lutou contra o Pikachu. É verdade. Segue aí o link de um vídeo explicando algumas novidades e que serve pra se ter uma noção dos gráficos do PSP2. Esse link vai parar aí no post. Aproveita. Ou não, depende. Espera. Se alguém anotar agora, vai. Se ninguém anotar, não vai. Pode parecer que sou um tanto sonista. Sou o mesmo ponto. Por isso. Ui! Para comentar sobre esse assunto, termino por aqui meu comentário sobre a nova geração de portáteis. Quero deixar também meu comentário sobre o jogo Halo. Ouvi vocês falando tão bem sobre o jogo, e como sou teimoso, fui ver se era tudo isso que vocês falavam, porque meu tio pegou o jogo recentemente e disse que o jogo era irado. Peraí, esse Mr. Hell logo acima não falou que tinha acabado de comprar Halo? Será que ele que é o tio do com cara? Certeza. Só com pode certeza. Ser, né, cara? E aí, ó, as famílias se reunindo aqui pra ouvir o podcast. Caralho, que nice, cara. É o programa das famílias, né, como diria o Galvão. porque quando ele diz que o jogo é bom, a maioria das vezes é bom mesmo. E também porque ele disse que dava um banho em muitos jogos de PS3. Daí fui dar uma jogada pra ver o meu veredito. Aí vai, após jogar alguns minutos, a minha vontade foi, se o jogo fosse meu, de colocar o CD cuidadosamente no chão, de cagar em cima, dar um tiro de pistola, um outro de Magnum e um tiro sutil de Rocket Launcher. Finalizando, tiraria o meu tênis e tacando em cima dos restos que sobrariam. Caralho, é muito ruim. Eu arrependi amargamente de jogar aquela merda. Aquela merda. Aquela merda. Mas, cara, de cagar em cima, não, mandaram flash. Alguém que concorda com você, né, cara? É. Todo mundo concorda comigo, essa é a verdade. Me arrependi amargamente de jogar aquela merda. Deixo aqui meus comentários e um grande abraço pra vocês aí, galera. PS. Debs, tamo junto. Não entendi, não entendi. Ele tá comendo? Não, rapaz, ele é sonista também, que nem era. Cheguei em casa, cheguei em casa. Foda-se. Chegou em casa, então sai do meu Skype. O Coyote, ele diz o seguinte: e aí, malucos, do Baixo Frente Soco, o Guest 29, portáteis nas coxas, foi maneiríssimo. Eu sei que vocês falaram de portáteis e até leram meu e-mail, mas a maior parte do que eu me lembro é sobre motel, gemidinhos sexys e alguém indo pagar um cagão rapidinho. Eternamente. Gosto muito de portáteis, porém vendi o meu último para comprar o meu PS2 tijolão que ainda tenho hoje. Era um Game Boy Advance. Já pensei em comprar um PSP e também um DS. Só que eu tinha outras prioridades e acabei gastando a grana em outras coisas. Foi o Master System. Meu nome é Márcio, minha mulher. Gosto muito do DS, mas o PSP é o que mais me atrai. Quero ver como serão os jogos desses dois novos portáteis e também se eles atingirão as minhas expectativas. Fiquei sabendo que depois de se jogar um tempo usando o efeito 3D, a visão pode ficar embaçada. Agora imagine a propaganda do 3DS na TV seguida de uma tela azul onde está escrito: o Ministério da Saúde adverte, não jogue antes de dirigir. Ou ainda aquelas propagandas onde algum sambista fala: 3DS direção não combina! Nossa senhora. 3DS, eu espero que o efeito 3D não derreta meu cérebro ou a minha córnea. E também um monte de títulos legais: Mario, Zelda, Kirby, Harvest Moon, Castlevania, ou seja, de sempre. Do PSP eu quero jogos parecidos com os de consoles grandes, incluindo títulos com qualidade de um console de mesa atual. Espero praticamente um substituto do PS3 com jogos mais demorados e elaborados, mas com o diferencial da portabilidade. Também não vai mudar muito. Valeu, até o próximo cast. Esse é o meu recado pra Gus. Isso aí. Deu mal. Só uma coisa, qualquer videogame. Não, peraí. Pode fazer mal à sua saúde. Qualquer videogame hoje em dia, quando você liga, pensa assim: leia o manual do aparelho antes de jogar. Às vezes fala também: não fique muito próximo à tela. Se você for japonês, você vai ter epilepsia e vai morrer vendo Pokémon. Cara, o que eu acho mais engraçado são jogos que uma partida de LOL, por exemplo, demora em média 45 minutos. E qualquer jogo de computador ou de console, você tem uma... O Ministério da Saúde adverte. É. Não jogue por mais de meia hora sem parar 15 minutos. É, não, desde o Master System, ela não jogue mais de uma hora direto, né? Senhor Eternidade, lê o próximo aí do Mago Selvagem Maluco. Pera aí que eu vou ficar pelado aqui, já volto. Opa, porra, vai. Eu tô pelado. Olha, demorou, vai. Partiu, uhul, tamo junto. Peraí que eu tô trocando de roupa, acabei de chegar em casa, pô. Tá ótimo. Pronto, agora eu tô pelado. Vai lá. Então, é meio aqui do Wild Wizard, falou: Vou beijar. Caga lá. Eu joguei o Virtua Boy e achei muito ruim. Muito ruim. Mas a Nintendo nunca desistiu da ideia de 3D. Dá um ligo nessa Iwata Asks. Aí ele mandou um... iwataasks.nintendo.com/blá, link aí. Que eu não vou ler nem fudendo esse link, mas... Pikmin 3D seria foda. Foda. Abraços. Pô, esse e-mail foi grande, cheio de conteúdo, né? Manda aí mais e-mails assim, que aí a gente mais, consegue ler 20. Vai ter mais e-mail dele, se a gente ler tudo, né, cara? O cara mandou vários, tem que foi, admitir. Foram comentários que eu separei, porque foram comentários pertinentes. É, aí, vai, Mestre Splinter, o comentário do Pirão aí. Pirão. Pyron. Pirão, Pyron, ou sei lá o quê. Fala aí, seus gamers malditos, faz algum tempinho que tenho escutado, eu gosto desses jogos. E aí, manda bem. Sou um old gamer pra vocês, já que nasci antes de 85 e vocês são noobs pra mim, já que quando vocês estavam aprendendo da baixo frente soco, eu já dava shoryuken. Nossa. Zoeira. Dizer que tempo de casa não significa nada não, cara. É, veja que o Ronaldinho tá há dois jogos no Flamengo e já virou capitão. O Leonardo Moura jogou 500 jogos e tomou. Cara, ele foi capitão no primeiro jogo, então... Exatamente. Bom, na verdade só comecei a ouvir porque um amigo me indicou e porque ele sabe que também sou um gamer viciado maldito. Ele vinha me pedindo conselho sobre games, tecnologia e afins e descobriu o pod de vocês já que ele tinha escutado. Outros sobre o assunto que só diziam merda e tinha que esclarecer tudo pra ele de novo e ficava puto com um bando de noobs que tem na net. Aí quando ele me falou o endereço do site de vocês, eu falei: porra, só pelo endereço do site dá pra ver que os moleques sacam do assunto. Dá pra ver que os moleques sabem mandar o radô aqui, né? É, O Hadouken é o primeiro passo de todo game. Cala a boca, continua a ler. Aí comecei a ouvir vocês e realmente vocês são gamers que curtem e sacam do assunto. Estão de parabéns, passei realmente a dar uma certa moral. Pra vocês, depois que... Porra, essa edição aqui do e-mail pra ler tá horrível. Veja bem, chama WordPad. Pra vocês, chama Mestre que... Splinter. Não, ele tem razão, Mestre Splinter tem razão. Passou a nos dar uma certa moral pra gente depois que a gente falou que ralo era uma merda. A única coisa ele fez com vocês... Ele fez uma comparação que foi interessante, que eu nunca tinha pensado, cara. Ralo é onde você mija em cima e empurra a merda da casa pra lá. É. Você empurra a merda da sua casa pra ralo, cara. Mas aparentemente ele empurra, e eu acho. Senhora Eternidade, se você ganhasse um jogo Ralo, você empurrar toda a merda da sua casa pra caixa do Halo? Claro que não, eu sou viciado em Halo, eu ia ficar jogando o dia inteiro. Vai caber toda a merda que ele faz dentro do Ralo. Quem adora Ralo é o Flash Kaggles, né, cara? Flash Kaggles. Aí. A única coisa que fico puto com vocês é que vocês cisma de pôr música de funk nessa porra. Só porque vocês são do Rio, vocês ficam botando essas músicas. Merda, em tudo que é edição PQP. Então solta aí, Disco Ninja. Manda um funkão pro moleque, pro Pyron bolado. Quero namorar você, rainha do baile. Oh, oh, oh. Te beijar, te abraçar e a vida inteira te amar. Quero namorar você, rainha do baile. Oh, oh, oh. Vai, Ninja Inimigo, lê o próximo e-mail aí. PS, caso role contribuição dos ouvintes, podem me convidar à vontade, tudo junto, sobre qualquer assunto de jogos. É verdade. Valeu. Não, desde já tá convidado, só que ele reclamou de funk, apesar de ser carioca. E, aliás, um amigo dele mandou muito bem, apresentou pra um amiguinho, você agora apresente pra um amiguinho também. Um não. É o trajeto do Serra, né, cara? É o trajeto do Serra. Onde o Serra falhou, teremos êxito. Ninja Inimigo, tá aí? Vamos lá. Vai, lê aí. O Carniceiro do Além, vinheta do Carniceiro, porque ele deu esporro aqui, falando que a gente esquece da vinheta. Valeu, desculpa. Não tem vinheta porra nenhuma, vai. Para, tá muito abusado esse cara aí. Vinheta vai se fuder, pô. todo marrento que você vai mandar e-mail, vai ter que tocar vinhetinha. Aí a gente tá fudido. Aí o cara vai e manda uma vinheta de 5 minutos lá, que é a música do tema dele, aí é foda. Aí manda ele cantando uma música dos Backstreet Boys, né, cara? Aí, Tô a vinheta aqui, ó. Fresh Meat. Ele já chega aqui enchendo o saco falando: vocês são nem nintendistas, sonistas, daqui a pouco a gente é tudo, só é hater da Microsoft. Vocês que estão essas porra aí, vão amar esse vídeo. O vídeo é muito bom, que retrata aquela luta do Final Fantasy 4 contra aquela parede, aquele muro que se mexe em direção aos players. Só que em vez de ter os cinco personagens do Final Fantasy 4, tem o Link, a Samus, a Zelda, o Mega Man e o Mario. Aí em vez de ser aquela parede se mexendo, é o Xbox 360 com a cara do Bill Gates, assim. Mas o melhor é no final, que ele usa o golpe Red Light of Death. Não, Red Ring of Death. Então, deixa eu só ler um comentário aqui, que eu separei do Wild Wizards, que é pertinente, porque ele cismou com esse jogo The Last Story. É um jogo que não tem data pra sair nos Estados Unidos, no mundo ocidental ainda. Fala que, ó, seus gays metidos a Glee, vocês ficam lambendo o saco do Final Fantasy, choramingando que não lançam nada de bom na série, pipipi. Aí quando o maluco do Final Fantasy resolve fazer um RPG que tira 38 de 40 na Famitsu, vocês ficam de frescurinha só porque é exclusivo de Wii. Primeira coisa, o jogo vai sair no Japão, mas não tem data pra sair fora do Japão. Então, a única coisa que eu sei falar em japonês é Chikyu no Rei ou Mamoru Tameni. Foda-se, basicamente. É, só sei falar isso. Depois, para proteger a paz na Terra. Qualquer série de super-heróis japonês tem isso. Outra coisa, que 38 de 40 na Famitsu, grande merda. Bayonetta tirou 40 na Famitsu. Quem é Famitsu agora, pra falar qualquer coisa? Como não? Aí, que preconceitozinho é esse que você tem com Bayonetta aí lá? Porra, é legalzinho o jogo, vai. É legalzinho. É, não é 40, mas então é pronto. Então pronto, acabou. Não, mas realmente, esses ratings que nego dá é random. Tipo, Final Fantasy 13 conseguiu, sei lá, 10 na IGN. Deve ter sido 38. Na Famitsu também, se bobear. É uma merda, é tipo uma merda. Então, porra, quem é revista pra falar que o negócio é bom ou ruim? Exatamente. É. E aí, mas, se lançar aqui no Ocidente, a gente pega, joga e depois a gente joga lá no Wii do Ninja Inimigo, se ele estiver funcionando ainda e. Depois que eu vi esse comentário, cara, eu fui atrás de vídeo, fui ler sobre o jogo parece muito maneiro mesmo, eu me empolguei. Parece maneiro, mas tá em japonês que eu posso fazer. Pô, vai ter dublagem da Alamo? Hakenato Shatsu, Rodion. Herbert Richards. Vai ser distribuído pela Chikara Filmes? Vai ser uma distribuição da Sato Company? E o cangaceiro reclamou aqui que eu não me gabei de ter mandado o headshot duplo no CS 1.6, jogando lá na faculdade, usando o touchpad do laptop. Mas a Deb estava, então se eu me gabo se alguém se gaba de qualquer coisa perto dela, fala: porra, não, então vamos tirar um x1 aí, que eu na faca arranco o teu saco e a tua cabeça com uma facada só. E aí eu resolvi ficar na minha, quieto, pra poupar a minha vida. Porque o x1 dela é na vida real, não é CS não. Mestre Splinter tá com um problema sério aí depois que enfrentou ela. Alguém quer ler esse último comentário aí? Alô? Eu o quê? Problema com a aproximação. Aí, eu sei que eu não tava aqui pra me defender. Pra me defender. Vocês mencionaram novamente a parada do X1. E eu quero dar aqui toda vez que eu ouvi isso. Porque ela falou: não, cheguei no server. Fui ver, ela tava com latência. Doce traseiro. Latência 400. Doce traseiro. Na moral, desafio até o X1 qualquer momento. Opa, tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Será filmado. Que fique claro que o X fica no videogame. Se você perder o rematch, vai ficar feio pra tu. Vai ficar feio. Vai feio pra tu, hein? Se tu perder o rematch, moleque, nossa. Se tu perder o rematch, tu vai tomar um match. Aqui, o King Kong disse que gostou da musiquinha do Flash Cargo, sentou e já deu descarga. Mas, no dia da morte de Maria Schneider, que foi dia 3, semana passada, a protagonista da maior sacanagem do cinema, surge um novo talento. Com sua gemidinha de siririca, seus pedidos de arromba, sua propaganda de motel e sua estranha tatuagem no ovo, parabéns, Debs. E tumor no ânus para quem discordar. Finalmente aqui o Tietch aqui, de novo o Wild Wizard, o cara mais citado aqui agora, ele falou: eu compro o portátil que tiver Rock'n'Roll Racing, Metal Warriors e Top Gear 2. Aí a Debs comentou: caraca, Rock'n'Roll Racing, melhor jogo de corrida de todos os tempos. Aí ele: caraca, digo eu, ganhei um comentário da Debs, puta merda, nem vou dormir hoje à noite, vou jogar Lula 3D, pensando nisso, um beijão, Debs, você é a hora que te dubai de frente soco, mas hoje é dia de festa, Guitar Hero, True Crime e Tony Hawk foram mandados pro inferno, e esse é o gancho, porque vem aí o bloco de notícias. Notícias. Essa semana, todos os nossos ouvintes desesperados mandaram a notícia que não sai da boca do povo, cara. Todo mundo tá gritando em todos os lugares: caraca, a Activision abandonou a Guitar Hero! Caraca! É, rapaz. Até enquanto a gente tava gravando os e-mails aqui, mandaram pra gente no Skype aqui: ai, não esquece da Activision que abandonou o Guitar Hero não, hein? A Activision Blizzard agora só se importa oficialmente com 3 jogos: Call of Duty, World of Warcraft e StarCraft. Diablo, StarCraft, WoW. O resto foda-se mesmo. Isso significa... Porra de Guitar Hero, enfia essa porra no cu. Quer tocar guitarra, toca de verdade, porra. Mas sabe você que comprou todo o kit do Guitar Hero, com a bateria, guitarra, com o baixo, com o microfone? Então, Meu. Sei, você é um idiota. Não, você vai jogar Band Hero e todos esses jogos que vão pegar na água. Vai continuar jogando os que não sair, pô. Você acha que só a Guitar Hero vai parar de fazer? Tem o Rock Band aí, pô. Eu não sei se a bateria e o microfone são compatíveis, ainda mais com o Rock Band, que tem um novo esquema todo. A guitarra do Rock Band agora tá toda diferente. Mas eu acho que é compatível com a antiga também, mas não tem certeza não. Entendi. Bem, vamos rezar aí pra nós não ficarmos órfãos, porque Guitar Hero é uma série sensacional. Quem não gosta, dá mole. Sério, lá. Eu não gosto. Dá mole. Mas nem gosta, cara. Eles abandonaram por quê? Tem tipo... Teoricamente, hoje em dia é muito caro desenvolver um jogo. E as pessoas estão vendendo. Dizem as empresas que estão vendendo. Teoricamente, cara... não, né, cara? É caro pra caralho mesmo. Não, isso eu concordo. Mas teoricamente é tudo isso que eu vou falar agora. O jogo tá ficando muito caro de se produzir e não está vendendo tanto. Então, as empresas estão tendo que se focar em suas franquias principais. Essa é a desculpa que a Activision Blizzard está dando. Ela vai lucrar mais se ela focar nas suas franquias principais. Não tá vendendo tanto porque ela tá comparando justamente com as principais, né, cara? Que bateram recordes e recordes. Aí é fácil dizer. É tipo, falar, porra, ele não é tão rápido. O Usain Bolt fez em 8 segundos. Eu achava que esses jogos de música aí vendiam bem. Eles vendem bem. Eu não sei como isso tá enfraquecendo o mercado deles. Porque a quantidade de DLC sinistra que tem pra Guitar Hero, Rock Band, essas porra. Cada música que tu que lançam, tu compra, sei lá, 99 centavos na X-Live ou na PSN. Então, tipo, é uma mina de dinheiro. Não sei como é que eles conseguem reclamar que não dá dinheiro esse troço. Eu sei qual é o motivo pelo qual eles não conseguiram achar mina de dinheiro. Então? É porque eles não fizeram o Gonzaguinha Hero. A Aí, sabe qual é a última notícia, a parada que tá rolando aí nos fóruns de discussão e, na, e nas boatarias de internet? Boataria? Boataria de internet. Ah. Tá rolando que, não sei quem, não sei onde, mas vai acontecer. Vão começar a lançar jogos de PS3 com serial number, moleque. Seed Key. Ih, mané. Tu sabe o que significa, né? Significa. Não, mas sério, a parada vai sujar, porque nego quer que você esquece a mídia, vai ter o jogo, vai comprar o jogo, vai, que nem você tem o Windows, tem o Word, tem a porra toda, vai pegar seu CD key, ativar na internet e pronto, é seu, não pode emprestar, se fudeu, teu amigo do lado, teu vizinho, tua namorada, tu não pode emprestar, vai ter que ir na tua casa jogar. Mas pode jogar single player, não? Então, aí que tá, né? Nego não sabe ainda, porque o jogo pode acabar te forçando você se logar na internet só pra dizer que você é você e que você não emprestou, não divulgou e tal. E pá, a parada é meio escrota, não é? Eu acho. Mas então, vamos pensar no futuro. O destino da indústria dos jogos, primeiro, é não ter mais mídia. Pelo menos é o que as pessoas dizem, eu concordo. A minha opinião é, Blu-ray é a última mídia física. Depois disso, tá tudo nas nuvens. Nuvens. Então, olha que o moleque trabalha com isso, hein, moleque. Caralho. Não, é realmente, você não. Hoje em dia já tem plataformas de aluguel de filme online, compra de filme online, compra de jogos online. O Steam tá aí pra provar que você não precisa da mídia física pra vender jogo e vender bem. Todo mundo aqui nesse podcast, nossos amigos, tem conta no Steam, compram jogos no Steam, e a gente não reclamou até hoje de não poder emprestar os jogos no Steam. Você dá pra emprestar, é só você dar a conta do seu Steam pra alguém e falar, joga aí, nego. Você já fez isso? Já. Não, eu nunca tinha feito isso. É, cara, mas a diferença é quanto você paga pra um jogo no Steam? Você paga... É, o preço normal, tipo, tá, tudo bem. Preço normal? Não, geralmente a gente compra jogo em promoção, mas eu já paguei jogo em preço normal, tipo, $50, $60. Burro. Eu compro, por exemplo, quando eu compro jogos do PS3 também, eu compro em promoções de lojas. Eu comprei meu Assassin's Creed por 9 libras. Isso, hein? Pô. Mata, hein? Promoções. Que nem a Steam faz promoções. Só que ninguém reclama tanto de você não poder emprestar o jogo no Steam. E as pessoas estão fazendo um alvoroço porque você não vai poder emprestar os jogos. Porque o nego tá com referência no jogo que tu pagou 100 e blau e tu não vai poder emprestar, né, cara? E não, eu acho, pode... acho que é mais jogo usado, saca? De repente. Não, e fora que você... Isso também acontece no Steam, mas o cara não tem a... O cara não adquire um bem que ele não pode repassar a vender nem nada. Ele perde e fica imobilizado pra sempre com ele, tipo, perdeu o Playboy. Pode vender sua conta do Steam. É que essa indústria realmente de jogos usados, ela é hoje a que dá mais lucro pras empresas. O GameStop, por exemplo, agora divulga todo ano os rendimentos deles em questão de lucro e tal. O lucro de venda de hardware é sempre ridículo, é 5%, 6%. De jogo novo, que eles compram a $48 e revendem a 60, é 20%. Mas o de jogos usados, que eles compram do carinha na esquina a um preço absurdo de baixo e vendem por preço lá mais ou menos, chega a quase 50% de lucro. Então, as empresas que estão investindo nessa coisa de jogo usado estão tirando seu lucro principalmente daí agora. Ou tão, vem uma oportunidade de tirar seu lucro principalmente daí agora. Então, se você começar a colocar esse negócio de CD key, não sei o que, você vai começar a tratar jogo de videogame como se fosse carro, né? O único dono, só gastaram o serial uma vez e agora você tem 4 ainda pra usar. Isso aí, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Mas isso aí. Quando o futuro chegar e for tudo PSN, Xlive e Steam, e GG. Vamos lá, quem quer começar hoje? E-mail. Eu, vai. Vai ser um por pessoa, né? É, eu começo. Pessoa. Posso começar? Vai lá, senhor da eternidade, que tu tem jogado, meu amigo? Então, cara, antes de eu falar sobre o jogo que eu tô jogando, eu tenho que colocar todo um histórico de quando eu comecei a jogar ele. Ih, caraca. Ih, tem... Eu era... Primeiro, a mamãe da eternidade trouxe um folhado de flango com catupiry. Foi antes ou depois da operação, cara? Da operação de mudança de sexo? Porra, lógico. Que operação, eu ia falar? Não, a história começa antes. Demorou. Mas então, a história começa há muito tempo atrás. Há muitos e muitos anos atrás. Há muito Opa. Tempo atrás, não. Opa. Há muito tempo atrás, não! Tem que ver isso aí. É há muito tempo atrás, tá errado. Tá errado, pô. Ó, eu falo que nem eu quiser, caralho, vamos se fuder. Então, há muito tempo atrás, eu comecei a jogar o WoW, que é uma doença, entendeu? Eu não recomendo a ninguém. Exato. Aí eu jogava o WoW e tal. Eu acho que nos Estados Unidos, se você joga o WoW, você tem direito a comprar maconha medicinal. Com certeza. Até que chegou um ponto que eu comecei a jogar arena no WoW. Tem que ver isso aí, hein? Aí eu comecei a jogar arena no WoW com meu amigo HGK Rato. HGK Rato, caralho. Que por acaso era do mesmo clã do Carniceiro do Além. Só que o Carniceiro do Além mudou de nick. O Carniceiro do Além chamava HGK Solid. Mas enfim, tipo, anei. Aí enfim. Aí a gente jogava essa arena. E o arena foi uma benção e uma maldição pra mim. Porque tinha uma benção porque eu era muito pro em arena. Eu era tipo melhor arena do WoW inteiro. E eu destruía todo mundo. Só que a merda é que primeiro que eu tava viciado, jogava aquela porra o dia inteiro. E segundo que tudo que eu fazia no WoW era jogar arena, saca? Não fazia mais nada. E você deixou de tomar banho pra jogar arena? Ah, moleque, várias vezes, porra. Já deixei de porra. Não. Vem cá, você por acaso alguma vez já encontrou com um amigo seu na arena e perdeu? Não, nunca aconteceu. Tem que ver isso aí, hein? Tem o tal de inimigo e Mestre Splinter que derrotaram você na arena. Essa é a parte que o senhor derrotaram quando o rato não tinha treinado skill na Weapon. Ele não tinha treinado skill na Weapon. Aí. Ele tava com meu out. Aí, senhor Eternidade, você tá me lembrando o Mestre Splinter dando desculpa porque perdeu pra Debs. Só digo isso. Mas a verdade é clara. Eu nunca perdi pra Debs. O senhor Eternidade nunca perdeu pra nenhum amigo dele na arena porque ele não tem amigos. O Mestre Splinter com certeza nunca foi meu amigo. Que ele é babaca. E o Ninja Inimigo não é meu amigo desde que ele me forçou a gravar aquela merda de Backstreet Boys. Então. Tell me why. Então, basicamente, aí eu só jogava essa porra dessa arena o dia inteiro. E eu era muito violentamente pro. Só que aí um dia eu pensei, caralho, que merda, não tenho mais saco de jogar arena, sacou? E aí, como a única parada que tinha no WoW pra mim era jogar arena, eu falei, foda-se, eu parei de jogar WoW. Aí eu parei de jogar WoW, aí fiquei, sei lá, mais de um ano limpo de WoW. Até que chegou o rato virou pra mim e falou, isso na época do lançamento do Cataclismo. Aí ele falou assim, porra, cara, então, comprei o WoW. Aí eu falei, puta, tá de sacanagem, comprou o WoW, bra. Aí ele falou, comprei, né, tô jogando. Aí tu não quer comprar também, não? Eu falei, pô, bra, não, claro que não. Aí o WoW é uma merda. Não vou jogar WoW, eu cansei de WoW. Ele, porra, moleque, bora jogar. Tá ligado? O papo me dando zingadinha assim, com o dedo. Jogar, cara. Não. É tipo a Navi, né? Hey. É tipo a Navi, exatamente. Hey, vou jogar. Hello. Hey, listen. Aí eu falei, não, cara, não vou jogar. Aí até que chegou um momento que ele falou assim, cara, pago metade do teu jogo. Aí eu, aí tem que ver isso aí, né? Aí tá, aí voltei a jogar WoW, que merda. Aí beleza, aí eu basicamente joguei um mês de WoW, a gente foi jogando WoW, reclamando que tava um balance de arena, que era uma merda, e que isso era uma merda. Até que a gente chegou, o rato falou assim, pô, cara, tem esse joguinho aqui. Aí eu, tem joguinho aí, que joguinho é esse aí? Aí ele, pô, Bloodline Champions. Aí eu, qual era esse joguinho aí? Ele falou, pô, parece que é tipo a arena do WoW, só que, pô, mais maneiro e tal, e tem um lance parecido com League of Legends também. Aí eu falei, ah, beleza, vou dar uma olhada nisso daí. Caraca, é uma mistura de WoW com League of Legends. Aí, deve dar pra injetar isso na veia, moleque, de tão droga que essa porra. Não, calma. Aí, tipo, beleza. Aí eu comecei a jogar o jogo, aí, tipo assim, uma hora de jogo, até que o rato mandou, pô, esse jogo é maneiro, né? Aí eu falei, pô, bem maneiro. Aí falou, pô, é muito melhor que o WoW, né? Aí eu falei, porra, é. Aí ele falou, porra, que merda, né, cara? Aí eu cancelei minha conta do WoW na hora. Aí, basicamente, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu cancelei minha conta do WoW na hora e eu joguei, tipo, na primeira semana que eu joguei o jogo, eu joguei, tipo, sei lá, 72 horas, mais, talvez. Foi, tipo, uma parada absurda, assim, comecei a jogar esse jogo. Então, basicamente... Você mandou algum flash no meio do jogo, no meio da partida? Não, cara, nunca mandei. Mas hoje mesmo eu mandei um no poker. Hoje mesmo eu mandei no poker. Eu tava, tipo, jogando poker. Aí tava com muita vontade de cagar. Falei, que merda, preciso cagar, mas eu não posso sair do poker, né? Mas aí eu fui lá, mandei um flash. Não posso entrar com o laptop no banheiro, porque meus pais vão falar, ah! Não, meu laptop quebrou, moleque. Aí eu, porra, aí eu fui, caguei, voltei, joguei, aí voltei depois pra limpar a bunda. Mas então o jogo ele tipo, a visão dele é muito parecida com League of Legends. Você vê o boneco de cima, tá ligado? E você tem um número limitado de skills. Se eu não me engano, no LoL você tem 4, né? Isso. Nesse você tem 8. São o Q, W, E, R, e o F é o ult, e o botão esquerdo e o botão direito. São 7, na verdade. Eu que não sei cantar. Não, mentira, são 8, tem um espaço também. Ih, tem que ver isso aí. Olha a aritmética. Então, são só 8 skills e um diferencial do jogo é que ele não tem nada aleatório, não tem nenhum random number generator, então não tem crítico, não tem dodge, não tem nada assim, sacou? Porque, tipo, o jogo é anunciado como um jogo que depende da skill, sacou? Não é sorte. Sorte zero. Não tem sorte nenhuma. É então, tipo poker. Poker. É, isso aí. Exatamente. E tipo, o jogo, a maioria dos golpes não é que nem o WoW. Que no WoW, por exemplo, você dá uma magia, uma fireball da vida, e ela é teleguiada pra cima do cara, saca? Nesse jogo não. Nesse jogo, todas as magias são skill shot, saca? Que nem no LoL tem a, sei lá, flecha da Ashe. Você manda numa direção, e nessa direção o seu inimigo tem que estar lá, senão... Exatamente. Senão errou o tiro. Exatamente. Isso é o CS do jogo de magia. É, mais ou menos. Mas tudo, até heal e o caralho, até basicamente. Magia de cura você tem que mandar até na direção do cara? Sim. Pô, maneiro. Sim. É bem maneiro. E uma parada, porra, uma grande vantagem muito forte do jogo é que é, tipo, totalmente grátis, saca? E vem cá, se um cara inimigo passar na frente da magia de cura, ele se cura? Não. Só se der reflect, alguma coisa assim. Tem reflect também. Maneiro. E é totalmente de graça? Totalmente de graça? Não, então, vou explicar como é que é. A princípio é totalmente de graça, inclusive o jogo é que nem LoL, tem umas skins pros bonecos, saca? Entendi. Só que mesmo as skins dá pra, diferente do LoL, mesmo as skins você pode comprar com o funny money que você consegue dentro do jogo, saca? Uhum. Só que tem uma parada que é o... É caro pra caralho cada boneco, cada herói que você compra. É tipo 17 mil das paradas. E demora pra caralho pra você grindar isso. É 17 mil funny monies e cada funny money é uma luta, assim. Assim que fazer 17 mil lutas. É, tá, não é tão absurdo assim, mas é tipo, sei lá, 100 funny monies por luta. Entendi. E tipo, outra parada é que você tem um cap semanal de pontos desse, de funny monies desse. E é tipo 9 mil o cap. Então por semana você pode jogar que nem um Sugismundo. Sim. Que você não vai ganhar mais do que 9 mil. Quer dizer, você ganha um pouco mais, porque tem os achievements no jogo também te dão esse dinheirinho. E esse 9 mil só não conta pro que você pode ganhar nos achievements. Pô, mas olha que interessante. Então você tá dizendo que mesmo o cara mega Sugismundo, que largou a família pra jogar esse jogo, ele joga 72 horas a cada 3 dias desse jogo. E ele não... E você, que vai ser uma pessoa relativamente normal, menos normal que pessoas normais, menos normal que o Mesh Splinter, mas uma pessoa normal, você vai conseguir competir com ele? É isso? Não, na verdade você conseguiria competir com ele de qualquer maneira, porque na verdade você só ganha dinheiro pra comprar mais boneco, você não compra nenhuma vantagem no jogo, saca? Entendi. E de qualquer forma, toda semana tem 4 bonecos de graça pra jogar, um de cada arquétipo, né? Que é tipo Healer, Tank, Melee DPS e Ranger DPS, né? Uhum. Só que se você paga a grana forte lá, da versão Gold, sei lá como é que é o nome da parada, aí você parece que ganha todos os bonecos, você pode jogar com todos os bonecos, e você perde esse limite de funny monies por dia, saca? Ah, então tá aí, o cara Sugismundo continua tendo sua, só que vontade. Só que é meio sem sentido, saca? Porque, tipo, você compra essa parada, você compra todos os giros, e aí pra que você vai querer a parada, o dinheirinho, saca? Dá pra comprar skin? Dá, mas, porra, então, sei lá, enfim. Eu prefiro jogar de graça, porque eu sou brasileiro e babaca. Mas... E como bom brasileiro, você é um vírus de jogos gratuitos, né, cara? Exatamente. Aliás, você só tem... joga com um personagem de graça? Você não tem? Não, eu já comprei 3 já, sou gordo. Mas... Por incrível que pareça, esse jogo, ele tem 2 defeitos básicos. O primeiro e principal é que, cara, o jogo é, tipo, bem competitivo. Ele é literalmente muito parecido com a arena de WoW, só que você não precisa todo o grind, todo o saco, todo o tempo que você tem que gastar pra pegar seu gear e seu level pra você poder jogar, sabe? Então é, tipo, bem mais rápido que o WoW, né? E é bem competitivo, bem, tipo, o jogo é rápido, o jogo é dinâmico, o jogo é bem legal. Só que tem muito pouco player, saca? Muito pouco player. Eu acho que é falta de anúncio mesmo, de advertise. Faz aí teu advertise, vê quantos caem nessa trap. Joga aí, Bloodline Champions, é muito legal. E aí, pô, você pode jogar com amizade aí, pô. Se você quiser me adicionar lá, meu nick é KSRU. Aí você, pô, adiciona lá e a gente, pô, joga lá e mata, tá ligado? E o outro defeito que o jogo tem é que as aparências... O jogo ele é suíço, sei lá. Então as aparências do jogo, os bonecos, eles são meio estranhos, sabe qual é? Tem um que é um... Eles são suíços. É, isso é meio bizarro. Eles são suíços. Tipo, tem umas mulheres que parecem homem. Eles são feitos de queijo. Não dê seu dinheiro a eles, nunca. Ele já tem o seu dinheiro, você que não sabe. Parece que o jogo foi feito por uma empresa meio independente, assim, de uma galera que acabou de se formar, sei lá, chama Stunlock Studios, parece. Mas enfim, esses aparecem meio estranhos. Aí tem um maluco que é o Blood Priest, que ele é tipo um priest gordo. E ele é tipo gordo e sujo. E aí, tipo, todo boneco eles lançaram uma skin que é tipo a versão feminina do boneco. E que é meio estranho, porque a versão feminina do boneco, primeiro que é o mesmo modelo, sabe? Só muda a skin, então a mulher anda meio estranho. Aí tem uns personagens que são mulheres, e aí a versão masculina fica meio traveco, saca? E piora, o boneco continua falando com voz feminina, porque eles não fizeram um voice-over diferente, muito esquisito. E aí tem esse boneco que é o Blood Priest, e aí a versão mulher dele é tipo uma mulher gorda, bizarra, cheia de espinha e bolha na pele, é muito bizarro. Que delícia, moleque. É a garota Choquito, moleque. Eu vou, hein. Eu vou. Exatamente, a garota chocada. Mas então é muito bom, vocês aí todos deviam baixar, inclusive a galera que tá aqui no podcast, que é um monte de babaca, fica jogando LOL o dia inteiro, batendo punheta, podia baixar e jogar comigo. E é isso aí. Eu não jogo LOL. Ah, ah, vai se fuder, você. Só bate lá. Punheta. Só. One second, the blinking of an eye, a breath, enough to change the course of a life. We only know how much we love someone when we know what we're willing to sacrifice. I never asked myself that kind of question. Without knowing why, without asking myself how far I would be prepared to go for love. Sometimes it's better not to know. Mas aí, inimigo, e essa nova vida agora com PS3? Tá antenado na nova geração de games? Ih, rapaz, eu tava sempre antenado. Eu só não estava perdendo a minha vida com jogos sinistros. É que a antena antes estava no cu dele, agora ele botou na janela. Ai, que agressivo! Não, mas sério, meus amigos, há muito tempo que eu não encontro um jogo envolvente e sinistro como Heavy Rain. Tô dizendo isso não só porque... Ritmo envolvente quando sente, geral sente, tambozão. Isso é só pra provocar o Pyron. Entendi. Tô dizendo isso só, não só porque o jogo tem uma história mega envolvente, ritmo envolvente, mas também porque ele te prende na cadeira o tempo todo, cara. Foi nesse lance aí que eu virei a noite até zerar porque eu não conseguia parar de jogar o Heavy Rain. Muito bizarro. Eu achei muito bom. Mas sério. Mas aí, eu sempre ouvi você falar de Heavy... Você não, mas o Keio Longo fala de Heavy Rain, o... Eu também falo. O Senhor Eternidade fala de Heavy Rain, o Ilaps fala de Heavy Lapso. Rain, mas eu não faço ideia, eu não sei nem se qual é do jogo. Não tenho a menor ideia do que ele seja. Então, vamos lá. Tomar cuidado com tudo que eu falar aqui, porque qualquer spoiler pode estragar boa parte da diversão do jogo mesmo. Não, começa do básico. Diz se ele é um FPS ou um jogo de luta. Do básico, do básico. Ele é um jogo diferente de tudo que você conhece. Ele caralho, ele é um drama interativo. Esse é assim como eles se referem ao Heavy Rain. Drama interativo. O jogo, ele pode ser visto assim, no cru, ele pode ver como um grande Active Time Event numa campanha gigantesca. Só que não é bem assim. Não é bem assim. É, eu vou explicar. Tinha uns jogos em Sega 32X que eram mais ou menos esse jeitão aí. Você tava falando o quê? Dragon's Lair? LOL Dragon's Lair. Dezenas de jogos. Eu tinha muitos pra PC. Inclusive, Dragon's Lair é muito referenciado quando as pessoas falam Heavy Rain. Mas é Kamen Rider. Mas Heavy Rain consegue ser muito diferente do que esse jogo. E muito melhor. Dragon's Lair é muito bom, mas Heavy Rain é incrivelmente melhor. Heavy Rain, resumindo rapidamente aqui, Heavy Rain conta a história de 4 personagens que estão envolvidos na busca de um assassino serial, que é o Origami Killer. Esse cara sai por aí raptando crianças e depois de alguns dias as crianças aparecem afogadas. Então o protagonista da história é o Ethan. Malvadão. Esqueci de falar que eles ficam também com um origamizinho na mão. Um origami na mão, né? Porque por isso que é Origami Killer, senão seria Afogator Killer. O protagonista da história é o Ethan, né? Ele é o pai de uma das crianças desaparecidas. E ele é aquele pai assim, caraca, eu tô disposto a fazer de tudo pra conseguir de volta o meu filho. E então... ele é o personagem mais escroto do jogo, de longe. Eu gosto dele. Ele é um personagem que tá em depressão, né? Então isso irrita algumas pessoas. Ele é bem proativo. Ele faz as paradas. Ele é meio gay, mas ele faz as paradas. Ele não fica tipo, vou me matar. Então você acaba se envolvendo na história e querendo, se botando no lugar às vezes dele. Você quer salvar o filho realmente, você sente o drama do jeito que o jogo te põe em situações, você sente o drama do cara, você se bota no lugar dele e toma decisões baseadas como se fosse salvar o seu próprio filho às vezes. Você fica puto, você fica emocionado, fica empolgado. É incrível como esse jogo consegue fazer isso. É verdade. E entre os personagens principais também tem um policial do FBI chamado Norman Jaden. Ele é mais sobre a parte de procurar pistas e ficar tentando resolver o problema pelas pistas que você consegue. Eu achei ele o mais maneiro de jogar. Ele é muito maneiro, porque ele tem um óculos de realidade ampliada. Então, quando você coloca o óculos, você começa a ver um mundo com coisas virtuais adicionadas nele, como informações sobre as pistas que você encontra no chão, ou então... Que é pelado. É. É aquela cena que ele tá esperando lá na delegacia. Aí ele pega a bolinha virtual, começa a quicar a bolinha virtual no chão, assim, mó concentrado. Aí aparece, sei lá, a faxineira lá da delegacia, ela começa a olhar pra um maluco retardado, te pedindo que tá jogando uma bolinha. Ele bota o óculos e forma uma parede de tijolo na frente dele. Ele joga tipo um paredão com uma bolinha virtual. E a mulher, what? E ele tá fazendo nada. É, não é bem realidade ampliada, né, cara? É. Não é bem realidade ampliada. É um óculos de realidade zoada. Ou drogada, no mínimo, sei lá. Ah, é, tem isso também. Ele é viciado em drogas. É, ele é viciado em cocaína. Mas não é cocaína. É cocaína viajante. Tryptocaine, o nome da parada. Tem um detetive particular, que é o Scott Shelby. Ele é aquele clássico detetive particular gordão, que vai caso a caso das famílias que tiveram seus filhos raptados pra estudar o que tá acontecendo, pra ver como é que você acha o assassino. E tem uma mulher que a missão dela é pagar peitinho no jogo, que o nome é Madison Page. Não, olha, é a personagem, essa é a mulher que move o jogo, cara. Fato. Ela é irada. Ela é que faz a história acontecer na porra do jogo. Ela é tipo o Sam do Senhor dos Anéis. Ela não era pra estar ali. Ela tá lá e faz a história toda se conduzir. Só porque ela tá lá. Só porque ela mostra o peitinho direto. Não, e ela mostra o peitinho. Ah, mandou bem. Cara. Mandou bem. É uma parada que eu nunca me perguntei. Será que o peitinho dela é o peitinho da atriz que faz ela? Não, um pouco provável, cara. Mas ia ser maneiro, hein? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, hein? Não, mas deixa eu explicar por que Heavy Rain é um jogo de drama interativo. Você toma as decisões dos personagens como um gigantesco Active Time Event, que nem eu falei, ao longo da história. Só que o interessante do jogo, ele difere muito das sequências de Active Time que tem em God of War, por exemplo, ou Resident Evil 5. Você não falha em Heavy Rain. Não, nunca morre. Mentira, não. Às vezes você morre, mas quando você morre, continua o jogo. Não tem frames. Não dá tela de game over e o jogo nunca vai te forçar a passar novamente por uma fase. O jogo não é fácil. Então, não importa o que aconteça no jogo, a história, o jogo e os personagens vão continuar. Aquilo que aconteceu, aconteceu e vai ficar. Se você deu uma resposta, você pensou rápido, deu uma resposta que não queria dar, já era. Foi dada, que nem vida real. Você mandou o cara tomar no cu, você pode pedir desculpa, mas você não pode apagar o fato que você mandou ele tomar no cu. Aí é tenso. É. Porque na vida real eu consigo fazer isso. Não, eu acho maneiro porque isso tem diversos efeitos. Tu tá na perseguição com o cara, aí os botões vão aparecendo pra você apertar. Tipo, aperta triângulo pra pular pra cima daqui, quadrado pra socar, aí gira o analógico pra direita pra esquivar das galinhas que o cara jogou em cima de você. Se tu erra um ou dois, dá até pra contornar. Mas se você acabar errando demais, o cara vai escapar e a história vai continuar como se você não tivesse capturado o cara, entendeu? Ou então, se você conseguir capturar, a história toma um outro rumo. Não, e a parada é que nesse jogo, tipo, não fica tão claro a história tomando outro rumo completamente diferente. Tipo, as decisões que você toma refletem mais no final. O desenvolvimento do jogo é parecido. Mas o maneiro é que imediatamente ele rola uma... Você percebe os efeitos da parada, sacou? É, tipo, seja um personagem ficando bolado com você. Eu lembro que tem uma cena no não sei se você... Cara, é claro que você passou. A cena do árabe zoado na loja de conveniência. Sim, sim. Lembra? Que é aquela parte que vem um garoto, e ele assalta o maluco. E nisso você tá, tipo, sei lá, pegando remédio pra asma lá. Você é o detetive boladão, você tá vindo pegar um remédio pra asma. Aí quando você volta, você vê que o cara tá assaltando o árabe e o árabe tá meio que resistindo, tá falando, não, não vou te dar dinheiro porra nenhuma, vai se fuder, esse dinheiro eu peguei, consegui com o suor do meu trabalho, não sei o que, vai tomar no seu cu. Aí, então, aí eu lembro que essa cena específica eu salvei e eu testei várias possibilidades. A primeira possibilidade que você tem é, tipo, você vai lá ver qual é, aí o maluco aponta lá pra você e fala, ah, bota as mãos atrás da cabeça, não sei o que. Aí você bota atrás da cabeça e começa a tentar convencer o cara de que não é a boa. Aí no final você consegue e você convence o cara de que não é a boa assaltar e o cara foge, saca? Aí, a outra é você faz merda. É isso mesmo que eu ia falar. É tão maneiro o Heavy Rain que a minha cena foi completamente diferente da sua. Não, eu testei todas as possibilidades. Tem uma que você tipo, levanta o... Qual foi que você tentou? Fala comigo. Eu dei a volta pela loja, fui por trás dele, peguei uma garrafa de bebida. Aí, quando eu fui dar uma porrada, caiu, tipo, um biscoito no chão. Eu peguei antes que o biscoito caísse no chão, botei no lugar e dei uma garrafada na cabeça dele e ele desmaiou. Sim, essa é maneira. Então, mas tem uma que é, tipo, você vai lá tentar desenrolar com o cara, só que tu não consegue desenrolar e ele acaba te dando um tiro no ombro. Aí você sobrevive normalmente, só que você toma um tiro no ombro de bobeira. A outra que tem é você vai e dá uma porrada na cabeça dele. E, por último, você pode simplesmente cagar e ficar lá atrás da loja e o maluco vai e acaba matando o árabe. Ah, mata o árabe? Mata. Caralho! É bem maneiro, tem várias mini consequências pras paradas que você faz. E as mini... Mas a melhor de todas as cenas, melhor de todas é quando você convence o cara a não fazer porra nenhuma, porque você ganha um troféu. E quando você ganha um troféu, você fica mais perto de platinar o jogo. Não, mas isso é bizarro em Heavy Rain, porque todas as decisões que você toma em uma determinada cena te dá um troféu. Ou seja, O jogo, se você quiser platinar o jogo vai te forçar a ver todas as decisões que você podia ter tomado e todas as consequências que elas iam gerar. Isso é até maneiro. Eu ganhei um troféu em todas as cenas enquanto eu joguei. E aí a ninja inimiga foi jogar depois, ganhou vários troféus, que ela tomou decisões diferentes. Muito bom. Muito bonito. Ela zerou também? Ela zerou. Os botões não são sempre pra ser apertados quando eles aparecem. Isso que é maneiro. Os botões, eles são decisões. Ou seja, por exemplo, a cena, a famigerada cena que você comentou no outro podcast, que eu achei muito sick, moleque. Esse jogo tem um lance meio de jogos mortais também. O protagonista passa por diversos desafios de estilo Jigsaw pra conseguir salvar o filho dele. E um deles tem que matar um cara. Fala, vai matar um cara lá. Aí ele é um traficante, eu acho. É, vai matar ele um é meio mal. Hey, take it easy, man, huh? Keep cool. What do you want? Dope? Money? Tell me what you need. Sure we can make a deal, huh? Tu entra na casa dele, começa a tentar matar o cara, tem uma perseguição e tal, blá blá blá blá blá. Aí quando você chega no momento assim de matar ele e tal, ele aponta uma arma pra você, você aponta uma arma pra ele, a arma dele acaba a munição. Aí ele joga a arma no chão, se joga no chão e fala, tipo, não me mata, por favor, eu tenho filhas, eu sou um pai. Aí você olha ao redor, você tá, tipo, no quarto das filhas do cara, assim, tipo, com um desenho de baleinha desenhada crayon na parede, com cobertor de ursinho, sei lá. Aí você, caralho. Hold it, man. I give you whatever you want. Got dope? I got cash? You want some dope? Please. Please don't kill me, man. I got children. Aí você olha e ele fala, não, pelo amor de Deus. Você aponta a arma na cabeça dele e fala, mas é o meu filho que tá em questão, não sei o quê. Aí ele tira a foto das crianças e... It's my girls, see? This one's Sarah. And a little one. That's Cindy. Please, man. Fala, cara, essa aqui é a fulana, essa aqui é a ciclana. Aí quando ele fala assim, por favor, eu quero ver elas de novo, não me mata, moleque. I wanna see them again. Please, please don't shoot. Aí tem a opção, pra você apertar o botão do tiro. Eu não consegui, não dá pra apertar, moleque. I'm a father too. But I'm no killer. A ninja inimiga, por outro lado, não hesitou. Foda-se. Ela explodiu a cabeça do maluco e foda-se. A ninja inimiga falou... Cara, ninja inimiga... É o meu filho! Exatamente o que ela falou. É, moleque. É instinto materno, né, moleque? Pois é, tá certo. Tá ela certo. Falou assim... Mulher negra, né? Ela olhou pra mim com uma cara de... Com o olho arregalado e falou... Na moral, o cara é um traficante. Ele vai botar outros meninos no mundo das drogas e eu tô salvando meu filho. Aí ela voltou a jogar falando... Na moral. E continuou a jogar. Caralho, que sangue frio, cara. Mas Zé, sério, matar aquele maluco é como matar uma pessoa de verdade, mano. É muito tenso, cara. Sua namorada é perigosa, ele é um assassino. Eu não vi essa parada, não, mas eu tô achando que vocês são bichinhos, não, cara. Não, mas eu tô falando sério, não, cara. Não, você tá pensando, ai, no Counter Strike eu mato gente pra caralho, então não. O jogo ele é tão emocional, tão realista, que eu acho que, sério, se você matou aquele cara, eu acho que poderiam processar lá pra empresa e tal. Eu acho que... O jogo é muito realista porque ele faz o drama, ele te carrega pro drama. Ele vai botar uma música certa, na hora certa, com a expressão facial do cara, que o jogo é muito bem feito. A expressão facial do cara mostrando realmente o que ele tá sentindo, cara. Você vê a sobrancelha, o nervosismo, a tela quando é um momento nervoso começa a tremer um pouco. O jogo te carrega mesmo. Entendi. Pelo que estão falando, se o jogo quisesse levar vocês pra cama e fuder com vocês, ele conseguia, porque ele é certo. Ele fala, faz parada certa na hora certa. Cara, vou te falar que você joga com a mulher e você... Conseguia. E você joga com a mulher. Você joga com a mulher e você tem a opção de fazer strip. Tem opção não, você tem que fazer strip, se eu não me engano. Não. A ninja inimiga fez sem strip. Ah, é? Dá? Eu não sabia. O que ela faz? Ela dá uma porrada no maluco, vale? Não, ela pega a lâmpada atrás e joga no cara, o abajur. Sim, você pode fazer com strip, por que não fazer, né? Exato. É, porque ela é mulher, né? Sem graça. A única coisa que eu tenho a falar mal do jogo é que a movimentação do jogo é muito ruim. A capa americana do jogo é muito boa porque eles colocaram o foco na mulher. Nem aparece outros três. Só a mulher, apagando o peitinho, camisa molhada na chuva e o origami pequenininho embaixo. Sendo que o origami era pra ser a cara inteira. A chuva pesada. Inglês, o meu é só o origami. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, o meu é essa capa. Não, o meu não. O do Ilax, que ele me emprestou. É essa capa mesmo. A movimentação... Ah, a do peitinho? É, o meu é só o origami. A movimentação dos personagens é muito ruim. Eu não gostei. Você demora pra se acostumar. E é certo que não é toda hora no jogo que você controla o personagem pra andar e tal. Mas quando você tem que fazer isso, é ruim. Você não é o direcional que você aponta pra onde você andar. Você olha pra onde você quer andar, aperta o R2, aí você começa a andar. Aí você... É meio ruim mesmo. Aí, porra, é ruim pra caralho. Ah, mas depois você se acostuma, foda-se. E, pô, bem ou mal, tipo, o jogo não tem nenhuma situação em que você tem que andar com precisão. Então você pode ir que nem um retardado até o seu objetivo. Recomendo muito. E Heavy Rain foi um jogo que eu comecei a jogar, salvei, fui dormir. No dia seguinte comecei a jogar de novo. Cheguei um ponto da história que tava tão envolvente, tão interessante, que eu queria saber de qualquer jeito quem era o assassino, não queria levar spoiler, não queria nada, eu fui jogando até zerar. Virei a noite que nem um maluco, fui dormir 10 da manhã. Everything I did for love. Mesh Splinter. Fala aí, qual foi? Fala você aí, qual foi do jogo que tu tá jogando? Fala tu! Mané. Então, eu... Quando foi me colocada a situação... Garoto. Quando foi colocada a situação de falar do jogo que tu tá jogando, eu entrei num problema sério, um dilema sério. Eu percebi que eu tô jogando os mesmos jogos há muito tempo. Que um dos jogos que eu tô mais jogando é o mesmo que eu falei do último programa que teve de jogos. É o LOL? É o LOL. E sem contar no WoW, que ainda gasta algumas horinhas do meu tempo, que tá cada vez mais escasso. Aí falei, por que não falar de uns jogos que foram muito recorrentes aí no começo de janeiro, primeira quinzena, foram jogos que fizeram parte da minha pseudo-férias, que eu fiquei desempregado 15 dias. Então foram, na maioria das vezes, jogos casuais. Agradeço aí meu amigo Lápis pro presente de Natal que ele me deu. E como, pô, são joguinhos casuais, indies, eu tenho direito de falar mais de um, tá? Rapidinho, assim, pode roubar? Não. Não? Não, mas eu vou roubar, foda-se. Eu vou começar falando também com uma historinha, que nem o senhor Ed falou. Eu cheguei no fim do ano com um dilema. Vou pegar uma Coca-Cola, então, peraí. Demorou. Eu cheguei no fim do ano com um dilema. Eu falei, porra, não tenho um console de última geração e o meu notebook é uma merda. Aí eu falei, caralho, fudeu, fiquei pra trás, não vou conseguir acompanhar a nova onda da galera. Então foi nessa brincadeira que eu falei, cara, tenho que investir. Aproveitei o momento, falei isso no outro podcast, gastei, torrei uma grana num notebook de algumas maneiras. Aí comprei o notebook, peguei com um amigo meu, botei ele aqui em casa, falei, cara, tenho que testar os jogos. Comecei a fazer os downloads no Steam dos jogos. Aí eu falei, é muito tempo pra esperar. Aí o que tinha acontecido? Eu tinha recebido um presente de Natal do Ilapso dois dias antes. Caraca, eu juro que eu pensei que você ia começar a falar de campo minado. Eu pensei que você ia falar assim. Você ia falar... Eu ia demorar muito. Então eu resolvi abrir os jogos do Windows e comecei a jogar Campo Minado. Aliás, jogo muito irado. Ia começar a fazer uma review de Campo Minado, moleque. Ia ser irado se eu fizesse isso, mas eu não vou fazer isso. Aí eu falei, cara, vou baixar esses jogos que o Lápis me deu, que é aquele packzinho indie que tava em promoção no Steam Natal, um deles, o de Adventure Games, se eu não me engano, não é esse? Aí eu falei, porra, vou baixar esses jogos. Aí o primeiro jogo que eu peguei, em ordem alfabética, eu falei, And Yet It Moves. Eu falei, porra, qual era esse jogo? Eu acho que já falou dele aqui no podcast, não falou? O Ninja Inimigo. Já comentamos, não, sim. Mas, é. Por favor. Então, pra quem não conhece, o joguinho é um jogo totalmente estilizado. É foda pra caralho. É um jogo simples, assim, a ideia é simples. Você tem, basicamente, você move um personagem 2D, o jogo, você move de plataforma com os controles normais de seta e você tem no ASDW, você move o cenário. Você pode girar o cenário. E você vai girando, mudando o centro de gravidade, né? E mudando controlando o cenário todo. O jogo é só isso, assim, de mecânica, de movimento, é só isso. Só que você é como se fosse uma tirinha de papel, um bonequinho de papel, né, que um bonequinho desenhado no caderno recortado, e o cenário é todo estilizado também, como se fosse recorte de papel, mas com texturas variáveis. Foda pra caralho. É meio psicodélico. Eu olhei a primeira vez e falei, caralho, que merda é essa? Qual é desse cenário? Não tô entendendo nada. Mas depois, cara, você começa a se acostumar com... Tu ficou enjoado depois de almoçar e jogar o jogo e tal? Cara, pior que não. Tipo, eu concordo com o Lápis, foda pra caralho. Lápis, valeu por ter me mostrado esse jogo. Eu tinha um preconceito fodido com esses joguinhos indies. Caraca, que preconceituoso, moleque. Você tá, cara, me diga cara. Não à homofobia, cara. É. Eu tenho preconceito com gay, mas sou seu amigo, Mestre Splinter, porra. É verdade. Acontece. Tem que ver isso aí. Se eu fizer a parada certa, tipo Heavy Rain, moleque, de repente eu... É profit. Tem que ver isso aí. Isso aí tem que ser. É o Splinter, que é o cara que é parado no meio da rua, no Leblon, às 11 da noite, por uma garota loura que lhe abraça e pede desculpas, né? Por quê? Nem ele sabe. Nem eu sei, cara. Mas seja lá o que for, ele não errou. Ele fez a coisa certa, provavelmente. Bom, isso aí é pra outro podcast. Mas... O podcast de bebê, não lembro o que aconteceu. Não lembro o que fiz. Podcast sobre o filme Se Beber Não Case 2. Cara, o jogo... Agora, a única coisa que eu achei ruim do jogo é que ele é muito curto. Eu... Em menos de, sei lá, umas 3 horas, eu já tinha feito todas as fases. Isso porque eu fiquei preso numa fase que tinha uma abelha, tinha uma colmeia numa árvore, que se você chegasse perto, você era estraçalhado pelas abelhas. Então eu falei, caralho, fudeu. E o sistema de morte é meio... Tipo, você vai direto pro último checkpoint. Você tem infinitas vidas, só que fica marcado o número de vezes que você morreu, tipo, no jogo. Aí... Tipo, o objetivo é você tentar zerar sem morrer, né? Mas, tipo, aí você vê, você passa uma fase 130 mortes. Fail. Nossa senhora. É que nem o Metal Gear Solid, né? Zerei o jogo! Aí aparece. Você morreu 8 mil vezes. Mas aí, porra, qual era o objetivo da porra da fase? Você tinha que girar o cenário de modo que caísse uma pedra, uma lasca de pedra, em outra pedra, fizesse uma faísca, e essa faísca ia começar a incendiar a copa da árvore e ia, por sua vez, queimar a colmeia. É cheio desses puzzles do jogo. Às vezes fica até complicado, tipo, eu admito que sou noob e tive dificuldade de passar de alguns puzzles. Faqueou, hein? Faqueou! É isso que dá pra admitir agora aí? É, porra, claramente. Mas é só nesse jogo. Só nesse jogo. Porra, eu não zerei até agora essa porra. Olha só, viu? Acho que eu joguei uma hora até agora. Mas o jogo é foda pra caralho. E é barato. Deve ser muito parecido com Braid. Braid tem um monte de puzzle, mas assim, é um jogo maneiro. Só que e depois. É foda pra caralho. É foda pra caralho, mas depois que eu passo de um puzzle, eu falo, beleza, já gastei o meu cérebro o suficiente, vou parar por aqui hoje. Bom, aí, tipo, cara, é maneiro, vale a pena, é baratinho no Steam, então quem quiser, confere aí. Já vou partir pra outro que eu tenho só 15 minutos pra falar e eu quero falar dos vários joguinhos que eu joguei nessa época. 15 dias da minha vida. Aí depois eu parti pra outro do mesmo... Aí eu já tinha testado os outros jogos, eu tinha baixado tudo e tal, falei, porra, vou ver outro jogo aqui desse pack. Aí eu vi um jogo chamado Jolly Rover, que o símbolo era um barril. Eu falei, caralho, que porra é essa? Abri o jogo. Aí, pra minha surpresa, era um point and click, total Monkey Island. Até a temática parecida tem referências à série e tudo mais. E minha irmã começou a cantar do meu lado e apareceu na gravação. Canta com ela, chama ela. Ah, eu fui com vergonha agora. Não, vem cá. Agora vem. Ah, foi embora já. Não. Agora você vai dar o seu jeito. Canta aí, porra. Caralho. Caralho. Qual é o seu jeito? Canta, porra. Caralho. Ela me mandou tomar no cu aqui. Então, cara, Jolly Rover, você... todos os personagens são cachorros, são piratas cachorros, ou navegantes cachorros, seja lá o que for, cachorro. Foda, já não precisa falar mais nada. E irado você... demais, moleque. Irado demais, e você tá ainda é um... cachorros ninjas também. Ainda você é um salsicha, você é aquele baceto. chamado Gaius James Rover. E você, logo no começo do jogo, você acaba sendo sequestrado por um navio pirata, e toda a sua carga de rum é confiscada por eles. Aí logo você chega no cais, lá do porto, onde você ia entregar o rum pro comendador da cidade, e o pirata que te sequestrou simplesmente chega, olha só, eu trouxe seu rum. Aí você fala, ei, esse rum não é seu, é meu. Não, eu trouxe rum, quero meu pagamento. Aí o cara dá o pagamento, aí o comendador olha pra você, e cadê o rum que eu comprei de você? Falou, ei, mas ele roubou meu rum, aquele rum ali é meu, é o rum que eu trouxe pra você. Aí ele falou, não, aquele cara é um cara honesto, me vendeu o rum dele, e você tá me devendo o seu, se vira ou me dá 50 peças de prata de volta. Cara, eu me perdi no meio desse rum aí, mas eu acho que você você foi enganado, foi tipo isso. É tipo isso, aí você... Se você não entendeu, pega, dá um rewind aí, volta e ouve 5 vezes, 6 vezes pra entender. Eu sei que foi complexo. Mas aí você começa uma aventura pra tentar recuperar, livrar tua barra, não levar uma comida do comendador e sair ileso dessa situação toda. Que você tem, por um lado, os piratas que sequestraram. Você acaba entrando pra tripulação dos piratas pra poder fazer dinheiro, descobrir tesouros perdidos e conseguir pagar tua dívida com o comendador. E, tipo, tem todo um... The plot thickens. É muito maneiro. Tipo, é um jogo point and click daquele tipo... Que chega a ser até irritante porque tudo é clicável no cenário. E você pode combinar, tipo, você tem um inventório, vai pegando os itens. Aí você fala, o que acontece se eu usar um anzol na lamparina? Aí você pode testar praticamente qualquer combinação de item com cenário e ver o que acontece e procurar as coisas. E às vezes isso faz também uns puzzles meio complexos. Mas aí o sistema tem o jogo tem um sistema de hints, que é o seguinte: você tem um papagaio, você é um pirata, óbvio, você tem um papagaio no ombro. Então, e tem um item que você acha toda hora no jogo que são os crackers, o biscoitinho do papagaio. De água e sal, do papagaio. Então, quando você tá fudido e fala, caralho, não sei o que fazer, você pode gastar seus crackers. É lógico que se você. Quanto menos crackers você gastar, mais sinistra é a sua pontuação e você pode conseguir os achievements. Que maneiro. Mas é tipo, é como se tivesse um cheat allowance ali de crackers. Pra você... Não, mas cara, não é cheat, é crackers. É muito irado. Crackers. Quando você é um pirata, é muito fácil você arrumar crackers. Porque eles são feitos de água e sal e você tá no mar. Nossa. Olha só. Nossa! Eu não dava nada pelo jogo, cara. Realmente, novamente, olhando com preconceito aí, falei, cara, point and click, nojento, jogo de criança, cartunzinho, 2D, tomar no cu. Aí eu oprimi o jogo de criança. Eu lembrava um jogo que minha irmã jogava quando era menor, chamava Casa Maluca. Ou lembrava, sei lá, Noite Animal do Cacete Planeta. Aí eu falei, cara, não vou me divertir nem um pouco o jogo. Mas, enfim, o jogo já rendeu algumas horas de diversão aí. E eu fiquei quebrei a cabeça pra poder matar alguns puzzles que são bem legaisinhos de fazer. Enfim, falei dois jogos que estavam no mesmo pack do Steam, jogos indie. Eu fui convertido, eu era um cara que não gostava, mas pra alegria geral da nação indie aí, tô nessa, tamo junto. E é isso aí. Tipo, da próxima vez eu espero ter um jogo mais pop pra falar. Esse jogo tá bem pop aí, ô bruxão. É, e ninguém vai passar. Bruxão. Minha parte no... É nós que voa, bruxão. Before the age of the twilight set upon the gods, a legend rose to claim his place among them. And even though Kratos sat on the throne as the new god of war, he was haunted by visions of his family, a family he himself murdered. But the hands of death could not defeat him. The sisters of fate could not control him. And on this day, the man, the legend, Kratos will have his revenge. Então, final do ano eu pensei em jogar os 3 God of War de uma vez só, mas eu não consegui. Então eu joguei o 1 e o 2, deixei o 3 pra jogar agora em 2011. E aí quando voltei de viagem de Recife, que no avião eu fui jogando Ghost of Sparta de PSP, cheguei aqui e joguei o 3. God of War 3 tem o melhor começo de jogo que eu já joguei na minha vida, que é a escalada ao Monte Olimpo. Coisa sensacional, coisa fina, coisa rara, coisa deliciosa. Carequinha lá com a sua mancha vermelha na cabeça, dilacerando tudo quanto é coisa que via pela frente. E aí com 15 minutos de jogo você já destruiu os mares todos, porque você mata Poseidon rapidinho. Com 1 hora e meia de jogo você já acabou com o mundo dos mortos, você matou Hades. E aí o resto do jogo é pura emoção. You challenge me, mortal? A god of Olympus? The true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! You have disrespected the gods for the last time, Kratos! O problema com esse jogo é que em God of War ele sempre tem que arrumar um jeito de te tornar um merdão fraco de novo durante o jogo. Quando você termina o primeiro jogo, você vira o Senhor Fadão. Aí começa o segundo, você joga 10 minutos lá sendo o Senhor Fadão ainda. E aí eles rapidamente te tiram todas as suas forças, todos os seus poderes, para que você volte a ser um ser humano mundano como qualquer outro, e aí você tem que correr atrás pra poder se recuperar. E aí no 3 é a mesma coisa, depois que você joga um começo lá do jogo em que você é o ser supremo da galáxia, o Pika Suprema, eles te jogam lá no Rio Styx, e aí você tá lá nadando lá todo felizão com a sua energia no máximo, o seu poder mágico no máximo, e aí as almas do mundo dos mortos te chupam todo e você fica na merda de novo. Mas aí tudo bem. E aí você vai perscrutar lá o mundo dos mortos até o final do jogo. A diferença é que, em relação aos outros dois jogos, o terceiro ele tem um sistema de magia diferente, que você não tem mais a questão das magias independentes. Elas estão todas agora atreladas às armas que você usa no jogo. O primeiro conjunto de armas lá, o Blades of Exile, está atrelado a uma magia em particular, né, que é o Exército Espartano. E as outras a mesma coisa. Um lá conjura as armas do Hades, etc. É um jogo muito bom, segue a linha dos outros dois. Não precisava mudar mesmo, né? Só que com os gráficos arrebentadores de crânio e de anos do PlayStation 3. Eu quero saber se o Kratos continua o mega puto, sinistro motherfucker que ele sempre foi, dando holy shit, pornografia em todos os outros deuses. Pornografia no jogo, né? Isso que é importante. Sim, certamente. Sem dúvidas que sim. O problema desse jogo do Kratos é que, pela primeira vez na trilogia, ele amolece. Não que ele, nos outros jogos, ele não amolecesse. Ele amolecia quando ele via Calíope e a esposa dele, né? A esposa é a filha dele. Agora ele amolece por causa da Pandora, né? A garotinha. Que não faz sentido nenhum, porque ele sabe o que ele tinha que fazer e isso não deveria impedi-lo. Mas ele continua o holy shit motherfucker consumidor de tudo, né? Ele mata o Olimpo quase inteiro. E se antes ele dava umas trepações lá frenéticas com as madames lá em Esparta, dessa vez ele vai em ninguém menos que a Afrodite lá, que estava lá entediada, já que o Hefesto estava muito preocupado em reconstruir a Pandora no Hades. E aí quando o Kratos chega lá no salão da Afrodite, a Afrodite estava lá com as duas mocinhas servas dela. E aí quando ela olha pro Kratos, o Kratos olha pra ela e... Eu quero saber se tem um mega minigame também, que nem tem no 1. E quanto mais bem você manda no minigame, mais imersiva é a parada com gemidinhas sinistras e whatever. Tem, continua tendo esses minigames todos, só que a diferença é que quando você manda bem com a Afrodite, você ganha mais Red Orbs do que matando qualquer outro inimigo ou abrindo qualquer outro baú mágico no jogo inteiro. Só que aí, a primeira vez, você ganha 1 milhão de Red Orbs. Só que aí, quando você vai mandar o cheat do orgasmo múltiplo, ele só ganha uma coisinha ou outra só de órbita vermelha. Irado. Mas aí, em relação aos outros jogos, é a mesma coisa, né? Tem muito reaproveitamento de cenário, que isso eu acho que foi um ponto forte da franquia. Você não precisa ficar passando em 5 mil lugares diferentes. Essa questão de reaproveitar cenários, ele te obriga também a gerir melhor seus recursos, né? Então, sempre que você vê um baú lá de Blue Orbs, lá de preencher a sua magia, que você não tem muita certeza se realmente está precisando na hora, só gastou um pouquinho, você deixa lá, porque nunca se sabe quando você vai voltar ali de novo. E nesse terceiro jogo, é um jogo em relação à configuração da Grécia Antiga bem vertical, né? Você vai do Hades pro Olimpo direto, não tem nada muito diferente disso não, porque realmente a Terra mesmo vai embora rapidinho. Então é Mundo dos Mortos e Terra dos Deuses direto, correndo, atravessando pela corrente de Olimpos, né? Que é até tema de um dos jogos de PSP. E é o capítulo final da vingança do cara, né? Então, quem sobrou vivo dos deuses, ele tá atrás pra pegar pra rapar e não sobra pedra sobre pedra. Acho que interessante nesse último jogo é que tem uma participação interessante do Hércules, né? Tem o Aquiles no... Aquiles não, o Perseu no segundo jogo, mas não é uma participação... Eu não achei uma participação tão marcante, eu achei, na verdade, o Perseu bem viadinho. Mas o Hércules nesse terceiro jogo, ele é bem interessante porque ele faz umas ponderações legais, tipo, enquanto você estava matando pelos deuses, os deuses estavam considerando você um queridinho, eles me colocaram pra pegar uma maçã e matar o leão da Nemeia. Depois você virou um deus e eu tava fazendo o sexto trabalho. E depois eu terminei os 12 trabalhos, continuei só um semideus e você já estava andando no meio dos olimpianos e você é o favoritinho dos Zeus. E aí você tem que tirar porrada no Hércules, até porque a arma que ele dá é a melhor do jogo. E em relação ao final do jogo, não gostei muito não. Acho que o final ficou muito... O final é seco, né, como já esperava que seria. Mas Black, quando você falou do Hércules, eu imaginei o Kratos interagindo com o Hércules da Disney, Black. Muito foda. Brincadão, né? É, acho que seria mais prático se fosse o Hércules da Xena, né? Mas é uma merda do meu jeito. Não, esse Hércules essa visão do Hércules que eles colocaram no God of War foi bem legal, assim. É Hércules sem barba, pra mim já tá errado, mas tudo bem. O Hércules que eles fizeram é idêntico ao Loferrino, só que sem barba e com bíceps, né? Porque o Loferrino tinha o tórax gigante, mas tinha um bracinho fino. E aí, já em relação ao final, tem outros deuses menores, né? Menores entre aspas, estão aparecendo também, a Hera, o Helios e o Hermes participam também. A questão do Helios é engraçada, né? Porque dependendo do mito que você pega, o Helios é um titã, né? Não é um dos deuses olimpianos. E, geralmente, essa personificação do sol aí fica entre o Helios e o Apolo. No jogo eles colocaram o Helios como um dos iguais lá, Zeus, Hades, etc. E o final do jogo eu não gostei. A última batalha do jogo é sensacional, tem que ter uma estratégiazinha maneira. Eu demorei umas 2 horas pra terminar, acho, coisa do tipo. E o jogo é pequeno, né? Eu terminei com 13 horas. Eu não joguei o modo Chaos ainda, que é o que você abre depois que você termina no modo mais difícil, no Very Hard, no Hard. Mas eu vi uns caras jogando aí, o cara derrotava o Zeus no final do jogo em 2 minutos. Vou tentar bater o recorde dele com alguma maestria. Mas o final não gostei não, o final é seco, é bem como eu imaginava que seria. Mas eu achei que ele se alongou demais em determinadas partes que não precisava. E na parte do filé mignon mesmo ele foi muito rápido e... Sim, muito... Ah, acabou. Se fode aí. A questão é que o final do 3 não deixa dúvidas de que acabou. Não existem condições geográficas, nem qualquer outro tipo de condição pra ter um quarto jogo. Tem o pessoal aí falando que, ele vai enfrentar os deuses da mitologia nórdica. Não vai, acabou. Agora são só esses spin-offs aí mesmo pra PSP e PSP2. Eventualmente, não duvido nada que vá haver mais um prequel aí pra PSP2. Eles podem também, como eles tratam de mitologia grega, e nem todos os heróis gregos apareceram, né? Os jogos se passaram todos aí durante a Era dos Deuses, mas eles podem perfeitamente pegar eventos, por exemplo, tratados na história, e fazer jogos que insiram esses elementos. Por exemplo, a Guerra de Termópilas contra os Persas, colocar lá o Kratos no meio do Leônidas e os outros soldados. Podem também utilizar Guerra de Troia como capítulo da história. Mas aí eles vão ter que tomar cuidado com o nível de fodelança do Kratos nesses jogos, porque aí supõe-se que isso se passa antes da trilogia original, né? E aí eles não podem apelar muito. E, enfim, como é mitologia grega, né? Não necessariamente tem uma cronologia que você tenha que seguir. E mesmo que tivesse, pô, fã de videogame não é um fã babaca chato pra caralho, que nem fã de filme e gibi. Então dá pra brincar com alguma coisa aí. Eu dou aí nota 9 também pro 3. Os outros dois eu gostei muito também. Eu acho que esse aí ele ganhou em quesito gráfico. Acho que em relação de gráficos é o melhor jogo que eu joguei até agora aí pra PlayStation. Que parado aí com o Uncharted 2, só não é Full HD. Mas isso aí, grande coisa. Manteve aí o nível dos outros dois. Só não gostei do final, até porque o final do 2 é muito bom, embora não seja exatamente o final, é só uma ponte pro 3. E o começo do 3 é sensacional, a abertura do 3 é sensacional, o começo é muito bom, mas ficou devendo o final, né? Tem muita gente que acha que quando o final é uma merda, você perdeu tudo, né? Mas acho que o jogo valeu muito aí e encerrou bem a trilogia. Mas foi meio curto, né? Foi 13 horas, o 2 teve quase 20. Mas os jogos agora hoje em dia estão assim. E é isso aí. What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Petulant child! I will tolerate your insolence no more! Aí, termina o programa aí, senhora Eternidade. Então, esse começou, foi... agora acaba. Tem razão. E eu interrompo sempre. Esse foi mais um Eu Gosto de Jogos, contando com a participação especial de ninguém, porque faz todo mundo que já tá aqui mesmo. Mas todo mundo aqui é especial, cara. Mas hoje teve uma extra viadagem vinda do Ninja Inimigo, assim, mais do que o normal. É, e obviamente o Mestre Splinter, que pode ser eu posso ser facilmente ser o Mestre Splinter, que você não saberia a diferença, que você é babaca. Você sabe, cara, que saiu do Mestre Splinter. Não sabe reparar o que é normal e o que não é. O que é normal e o que é do mal, né, cara? O que é normal e o que é do mal. Então é isso aí. Se vocês quiserem encher o nosso saco, vocês mandam um e-mail pra Eu Gosto de Jogos. Como é que é o e-mail mesmo? Porra! Eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com. Eu gosto de jogos@baixofrentesoco.com. Se você quiser mandar seus recados, porradarias e punhetinhas e ciriricas. E só que não se esqueça de colocar o seu nick de CS, porque senão a gente vai ignorar completamente o seu e-mail. A gente vai pegar e imprimir ele só de sacanagem pra limpar a bunda depois do Flash Cagos. Então bota porra do CS. E não vale colocar Vini Lima, não, sacou? Tem que ser tipo Cangaceiro do Além, é Serra Elétrica, mal. Cangaceiro do Além! Os caras do Inferno. É, Vassoureiro do Inferno. Alguém quer adicionar mais alguma coisa aí? Fala do Twitter. Passador de rodo das trevas. Não, eu não vou falar de porra de Twitter nenhum, vai se fuder. Você tem Twitter, você é viado e você devia estar dando cu. É aniversário da Ilapsinha. Oh, Ilapsinha! Então canta parabéns pra ela. Hoje do dia, hoje é aniversário da minha irmã Isabel. Então, ó, daqui a 14 anos, ó, pessoal, aí fica ligado que ela vai ser jogo, hein? Então eu vou cantar parabéns pra Isabel. Parabéns pra Isabel, tem nariz de chapéu, come açúcar com mel e canela do céu. Aê, valeu, muito bom, valeu. Eu prometo que eu vou consertar o DS pra ela, que ela pede todo dia e eu tô enrolando pra caralho essa porra. Caralho, mas eu vou não. Já faz anos isso. Ah, não, mas faz pouco tempo. Ela vai participar do nosso episódio. O segundo DS quebrou faz pouco tempo. Ela vai participar do nosso episódio sobre Nintendo DS, não vai? Aí Lapsinha. Vai, ela vai participar do episódio de The Sims também, que ela só joga essa porra agora. Foda, The Sims, jogo então, de fechou. Merda do caralho. É, isso aí, parabéns pra minha irmã, eu amo, minha irmã. Ela vai ouvir isso? Se ela ouve o podcast? Ela ouve o podcast? Vai, porra, vai ouvir. Então, porra, tem que censurar a sua eternidade. No final, vai ouvir só o final. Ai, ai. É isso aí, galera. Abraço, até semana que vem. Valeu, galera, um abração. Semana que vem aí o horror supremo. Ou não. Ou não. Depende do que vai acontecer. Eu nunca sei o que pode acontecer, então não prometo episódio nenhum semana que vem. Talvez semana que vem tenha Disco Ninja, galera. Cuidado. Tem que ver isso aí, cara. Talvez eu vá jogar um jogo essa semana só pra ter o que falar no fim de semana que vem. Valeu, abraço. Abraço. Beijo. Cara, nossa. Nenhum investimento no mundo dá isso tudo, sacou? Ou 375%, sei lá. Ele ganhou dinheiro pra caralho. Ele ganhou... Pra caralho! Porra, gênio, parabéns, cara. Tipo, você só foi burro que você devia ter comprado o Deadpool. Eu tô ouvindo a parada desacelerada, tá muito engraçado. Cara, parabéns, você. O Ilapso tomou um shot de tequila e porra, sacanagem. E embolotou, velho.